Eu sou Carlson Galdino e vamos lá. Politicast Indica. Ao som de Brunoschi, se é que é assim que se pronuncia o nome dele. Da fama que a palavra pós-verdade teve no ano passado, o Anticast, em seu episódio 264, tratou especificamente do tema, com jornalistas e uma abordagem muito boa. Eu recomendo que vocês escutem o episódio. Por falar em podcast, se você gosta de escrever ou de ler textos principalmente de fantasia, de ficção, existe a plataforma Wattpad, que é uma plataforma de escrita e publicação de livros, que funciona como uma rede social de escritores e leitores. O Wattcast é um podcast que surgiu para tratar especificamente dessa plataforma, dando dicas de escrita, dicas de uso da plataforma. No final do ano passado, eles lançaram um concurso de contos. O meu conto foi escolhido, o link para o conto está no post. Mas não é por isso que eu recomendo esse podcast. Ele é um dos podcasts que tiveram início em 2016. E eu recomendo caso esse universo de escrita seja do seu interesse. Agora uma recomendação de filme. Cosmópolis apresenta um mundo onde o capitalismo está ruindo e o filme acompanha os últimos momentos de um jovem milionário. É uma história um tanto maluca no começo, mas vai ficando bastante interessante, principalmente nos diálogos. Agora indicação de artigos. Começando por um da BBC, intitulado Três Dicas para Descobrir se uma Notícia é Falsa. Acaba sendo um tipo de artigo muito bom, um tipo de manual, principalmente se você não tem o costume de verificar as notícias que chegam até você pelas redes sociais. Se você tem o costume de acreditar em tudo que aparece ali, vale a pena dar uma olhada no artigo para pegar algumas dicas boas. Você tem problema com a quantidade de senhas que tem que lidar no dia a dia, uma questão de segurança? Tem dois artigos interessantes nesse sentido. Um deles é Gerenciadores de Senha para Android e GNU Linux, que traz indicação, né, traz recomendação de aplicativos que facilitam esse gerenciamento de senha. Esse tipo de solução é muito boa porque geralmente é um aplicativo que fica instalado no seu dispositivo ou computador e salva essas senhas localmente. Você só coloca em nuvem ou manda para outro canto se você quiser. Geralmente você define uma senha mestra, que é importante que esta sim seja difícil de ser quebrada e ao mesmo tempo você não esqueça. E aí quando for precisar criar uma senha para um site novo, um serviço novo, basta abrir essa ferramenta e gerar uma senha aleatória, salvando a senha nesse banco de senhas. Isso evita, primeiro, que você esqueça senhas, e segundo, que você coloque senhas fáceis demais com medo de esquecer, ou repita a mesma senha em vários serviços, que são duas práticas péssimas para a segurança. A outra indicação nesse sentido é um artigo do The Intercept que dá dicas sobre criação de senha segura. É uma técnica bastante interessante que utiliza senhas enormes, mas que são fáceis de lembrar porque são formadas por palavras como frases. Porém, a forma de escolher essas palavras e a quantidade de palavras é que guarda o segredo da complexidade e da segurança desse método. Links na postagem. E, para concluir essa parte de artigos, eu queria recomendar aqui um texto que foi publicado no blog do Anahuac, que se chama Open Source Não é Software Livre. E traz uma abordagem interessante do assunto, mostrando como o software livre precisa existir conceitualmente, ser reconhecido de maneira diferenciada, para o bem até mesmo do grupo open source. Dê uma olhada lá. E é isso, este episódio ficou um pouco curto, só tem indicações minhas praticamente, mas como já tem algum tempo que não publico um episódio de indicações, eu achei que era uma boa publicar um a esta altura. Lembrando que vocês podem acompanhar o Politicast lá pelo site politicast.info, através de feeds, através de aplicativos gerenciadores de podcast. Temos vários feeds lá no site da gente, tem as opções que oferecemos. Temos um canal no Telegram, que é o @politicast. Estamos recebendo doações, se você quiser contribuir com a existência desse programa, você vai lá em padrim.com.br/politicast e faz uma doação a partir de R$1 mensal. A partir de R$5, você poderá participar de um grupo restrito lá no Telegram. A partir de 30, você receberá todo o material que nós chegarmos a imprimir, sejam camisas, bandanas, panfletos, cordéis, o que for, com esse dinheiro do financiamento. O que nós produzirmos em material físico, você receberá também. E é isso, o Politicast fica por aqui. Até a próxima.